Bom dia, queridos. Bom dia, queridas. Vamos começar a falar um pouco sobre o nosso texto de hoje, né? A gente começa mais uma semana que vai culminar com o domingo e a gente segue com a história de Jacó, agora virando a história de José. José vai começar a entrar na nossa história. Eu espero que nas próximas semanas a gente possa ler um pouco sobre esse personagem. Antes de conversar especificamente sobre os textos, eu queria lembrar que tipo de literatura é a Bíblia. Normalmente as religiões são baseadas em ficções, em que as pessoas são muito pouco parecidas com as pessoas normais que a gente vê no dia a dia. É muito história do tipo era uma vez. E eu lamento quando eu vejo que, ao se contarem as histórias da Bíblia, as histórias das Escrituras, se repita o fato de se contá-las como se fossem histórias da carochinha, do era uma vez. Quando você como ficou comum no fim do século XIX e ao longo do século XX, começa a chamar os personagens da Bíblia de heróis da fé, se começa a se afastar completamente da narrativa das Escrituras. Primeira frase que eu gosto de repetir muito para muita gente, e é o título de um livro em alemão, chama-se Deus não precisa de heróis. Se tem uma narrativa que não precisa de heroísmo, é a narrativa do Senhor. Deus lida com pessoas normais, escandalosamente normais como eu e você, que tem problemas familiares e famílias tão feias e tão ruins, com histórias tão vergonhosas quanto a minha, quanto a sua. Que existem segredos escondidos tanto quanto tem na sua família, quanto tem na minha família. E é por isso que a leitura das Escrituras é tão diferenciada em relação à leitura da maioria dos livros religiosos, porque eles se baseiam em seres humanos ou super-humanos muito diferentes da gente. Foi uma leitura contaminada pelo pensamento grego que fez com que a gente passasse a contar histórias como a de Adão e Eva, como a de Caim, de Abel, como a de Noé, a Torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Neemias, Esdras, Esther, Ruth, como se todas essas pessoas fossem super-humanos usados por Deus de maneira especial, fora de contextos muito simples, como são os nossos. E isso, na verdade, foi uma colonização da mente cristã pelo modo de pensar grego, da mitologia. Então, eu queria lembrar que quando você lê a Bíblia, você não está lendo mitologia. Por isso que vocês levam tanto susto quando vocês veem casos de incesto, quando você vê casos de prostituição, quando você vê casos de mentira, quando você vê gente passando gente para trás. Quando você vê pais que são ineptos com seus filhos, quando você vê filhos que traem seus pais, quando você vê fofoca, quando você vê mentira, quando você vê armação. Por quê? Porque você se aproximou de um mito. Você se aproximou de uma mitologia, estava esperando uma mitologia. E Deus, na sua graça e misericórdia, te confronta com uma vida normal. Uma vida igual à sua e igual à minha. Pois bem, vamos então aos textos de hoje, lembrando que essa é uma chave que a gente chama tecnicamente chave hermenêutica. Se eu já parto com a minha cabeça pensando em interpretar uma mitologia, vai ser muito difícil encontrar algum paralelo com a minha vida. Por isso que as pessoas leem, leem, leem, leem a Bíblia e não faz a menor diferença na sua vida. Sabe por quê? Porque as pessoas da Bíblia não são igual a você. Bom, aqui nós vamos ver hoje mais gente igual a mim, igual a você. E de maneira muito prática. Bom, o Salmo 105 é um salmo que a gente chama de didático. É um salmo em que ele está endereçado e a pessoa com quem está se falando é aquele que está ao seu lado. Você está uma música, né? Ela é o texto de uma música que ensina alguma coisa. E existem músicas na tradição cristã e na tradição judaica que têm essa característica, são salmos didáticos. E contem como Deus é maravilhoso. Contem como Deus faz as coisas acontecerem. E esse salmo está servindo aqui para introduzir a próxima história que a gente vai encontrar na Bíblia após a história de Jacó, e o personagem que vai surgir, vai tomar a maior parte do livro do Gênesis a partir daqui, é José. José é filho de Jacó, com sua esposa Raquel, que tem um irmão mais novo que ele só vai conhecer depois na maturidade, que é Benjamim. E ele é o filho mais novo de Jacó, de Israel, quando Israel passa o val do Jaboque, tudo que a gente viu ao longo da semana passada. Bom, aqui mostra o que vai acontecer no futuro na vida de José, né? E como Deus está realmente jogando as circunstâncias que estão sob seu controle, de modo a garantir, né, uma história absolutamente fantástica de um cara absolutamente ilibado, correto, excelente, bom administrador, que sai da situação mais abjeta para um ser humano, que é ser escravo de alguém, para se tornar governador do Egito. A gente vai comentar sobre isso quando for oportuno. O que me chama a atenção nesse salmo, eu gostaria de ficar ressaltado para hoje, é que são duas palavras: ele mandou. Deus, no caso, nesse texto, fala, ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Às vezes Deus retira todas as saídas possíveis, que pareceriam até razoáveis, porque ele sabe que, havendo essas saídas, a gente não vai seguir o caminho dele. E aí, no seu amor e na sua misericórdia, ele fecha portas. Muito interessante a gente pedir sempre para Deus que Deus abra portas. Esse é um pedido infantil nosso bastante comum, que Deus abra portas. E é infantil no sentido bom, positivo, como uma criança. A gente pode pedir: Deus, por favor, abra as portas. Mas quando a gente pede: Deus, abre as portas, a gente tem que entender que não é a nossa vontade que vai, ou o nosso choro, ou a nossa birra que vai fazer Deus abrir alguma porta. Mas esse pedido precisa estar submetido à sua vontade. Precisa estar submetido à soberania de Deus. E sem isso não tem conversa. Então Deus, na sua soberania, na sua misericórdia, ele às vezes fecha portas. Às vezes ele tira saídas de tal forma que você fica quase que sem escolha, você segue um caminho só que tem possível, que é o que a gente vai ver na história de Jacó e sua família, quando a fome os irá levar ao reencontro com José. Mas oportunamente a gente vai conversar sobre isso nos textos que vem a seguir. Hoje eu queria dizer a você isso, que Deus, por vezes, faz alguma coisa aparentemente má, aparentemente ruim, fecha portas, frustra planos, fragiliza a gente, de modo que essa situação incorra na possibilidade de nós irmos na direção que ele deseja. Isso só acontece quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus. Isso não tem nenhuma outra razão que não seja a graça de Deus, quando ele decide, por sua soberana vontade, trazer você para perto dele, reunir a família, acertar as contas. Bom, no texto de Gênesis, a gente começa com uma declaração no primeiro versículo, e eu queria chamar a atenção sobre dinâmica familiar. Rubem, filho mais velho, de Jacó, nasceu numa determinada circunstância. José, o filho mais novo de Jacó, antes de Benjamim nascer, é um guri que nasce numa outra circunstância, criado de outra forma, e isso vai determinar diretamente uma influência que a gente chama, né, de epigenética, ou seja, aquilo que está em torno da genética. Aqueles são os fatores ambientais que vão desenvolver em você um caráter na direção certa ou um caráter complicado. Rubem e Judá são filhos da Lia. E quem é a Lia? Lia é a mulher desprezada por Jacó. É a mulher da sua juventude que já vem como pacote embrulhado por seu sogro Labão. Lia tinha filhos para tentar conquistar o marido. Conhece uma história desse tipo? Eu conheço várias. De gente que acha que vai salvar casamento arrumando filho. Jacó, que é o pai de primeira viagem de Rubem e de Judá, é aquele jovem irresponsável, enrolão, trabalhador, trabalha duro, trabalha firme, trabalha pesado, mas é o cara cheio de esquemas, cheio de enrolação para aqui, enrolação para ali. E isso dá consequências. Você cresce com determinado tipo de caráter. Você é uma pessoa que vai ser influenciada pelo fato da sua mãe não ser amada pelo seu pai, pelo comportamento que você aprende com seu pai, observa como Rubem, esse que vai deitar-se com a concubina de seu pai, ou seja, uma mulher que é escrava de sua mãe, né? É, melhor, que é escrava de sua tia, né? Mãe, isso é uma complicação essa família, né? Família zoneada. Então Bila é serva de Raquel, que é concubina de seu pai. Então essa família toda embolada vai fazer com que o Rubem simplesmente desrespeite os limites e fala: quero ter alguém. Ele vai lá e seduz provavelmente a empregada, né, ou a barriga de aluguel da família. Isso é um troço complicado, falta de caráter, falta de limite. É um cara sem limite. Isso está ligado a contexto no qual esse cara é criado. Observa que o personagem outro, que é o filho mais novo dessa mesma família, com tantos anos de diferença entre um e outro, né? Quase 20 anos de diferença entre Rubem e José. Esse José é filho de uma mulher amada, de um pai dedicado a essa esposa, que nasce na maturidade de Jacó, que é criado já numa circunstância em que Jacó está tentando acertar a vida, e que vai acompanhar seu pai como sendo o filho amado do seu pai, é o garoto que ele adora. A gente vai ver isso ao longo das histórias de José. Se você quiser se antecipar, leia a história, pega o texto aí de Gênesis e vai embora. Você vai ver que José era amado, José era querido, José era filho de uma mulher que o cara amava. É um cara que já pega Jacó na maturidade, com sabedoria, com experiência. Bom, que isso vai moldar na vida de José? Esse cara vai se tornar o maior administrador de seu tempo. Só isso que ele vai virar. E para que isso aconteça com alguém, isso leva duas características. Tem as características pessoais, de temperamento, de inteligência, de perfil com o qual o cara nasce, mas tem contexto. Então, para você levar isso para sua vida, lembre que filhos são todos diferentes um do outro. Todos têm temperamentos diferentes. Agora, não pensa que nenhum filho teu nasceu com defeito. Deus não cria gente com defeito. Deus não cria gente mau caráter. Deus não cria gente mentirosa, sem vergonha, enganadora. Essas são características que estão ali potencialmente dependendo do contexto que você dá na sua família. Então, uma criança obstinada, ela pode se tornar teimosa ou uma pessoa persistente. Uma pessoa pode ser tão dura, né, a ponto de amar mais coisas do que pessoas, ou pode ser ensinada desde pequena a ser extremamente organizada por amor às pessoas. A característica com a qual a pessoa nasce vai emergir dependendo dos fatores que a gente chama de epigenéticos, contextos da família. Então, você quer investir e ter bons filhos? Olhe que seu filho vai olhar para você. Então, invista no seu casamento, no seu relacionamento, na maneira como você é amoroso com a sua esposa, com seu marido, com quem quer que seja. Fique você certo de que, na medida em que você seja sábio e que você seja maduro, seu filho vai reproduzir a sua maturidade, a sua sabedoria. Na medida que você seja tolo, imaturo, na medida que você insiste em ser teimoso, que você faça as coisas de acordo com a sua cabeça, que você não use das faculdades de respeito, de sabedoria com as quais Deus te dá, seu filho vai ser tudo isso, tolo, imaturo, ele vai reproduzir você. Eu ontem encontrei com um moço alcoólatra e eu conversava com ele. Ele, logicamente, obviamente, visivelmente deprimido. No fim das contas, ele falando com dor da ausência dos filhos, que ele não podia ficar perto por causa do alcoolismo dele. E aí eu falei, cara, e ele falando, ah, eu não posso mudar do lugar onde a gente vive, porque as crianças estão bem adaptadas. Eu falei, meu filho, como que as crianças estão bem adaptadas numa vila? Entendeu? Onde elas veem o pai dela bêbado toda hora. É, porque quando eu estou fora de lá eu não bebo, mas por causa das crianças eu não posso mudar. Eu falei, você para de pensar assim. É exatamente o motivo. Se você ama seu filho, o que mais ele precisa não é o lugar onde ele mora, mas é o pai que ele tem. E ele vai reproduzir o seu pai. Então mude daí, sai daí. Foi o meu papo com o cara ontem. Bom, por fim, e para terminar, tem a história de Bereia. Os bereanos, né, eles são presentes na minha vida desde que eu sou muito pequeno. Eu tinha uma classe na igreja que eu frequentava, um grupinho que a gente chamava os bereanos. E os bereanos, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles não só recebiam a mensagem do evangelho com grande interesse, mas eles examinavam todo dia as escrituras para ver se aquilo que estava sendo pregado batia com aquilo que estava escrito. Então, é uma coisa que me influenciou como pequeno, né, para falar de contexto epigenético. Eu até hoje sou assim. É o hábito, né, a gente lê alguma coisa, aprende alguma coisa, descobre alguma coisa, e a gente precisa ir lá verificar as fontes. A gente precisa ir lá checar, olhar se é assim mesmo. Isso vale, tá, meu amigo, para notícia de Facebook que você divulga por aí, spam, mentira, bobagem, mas vale principalmente para as escrituras, vale para a ciência, ou seja, checar se alguma coisa que está lhe sendo ensinada realmente, né, corrobora-se com fatos, com aquilo que está nas escrituras. E essa é uma característica dos cristãos de Bereia. Eu esperaria muito que quem ouve aqui pudesse ser chamado todo mundo de bereano. Eu fui muito influenciado por essa característica de Bereia, porque quando eu era pequeno, você veja o contexto como é que pesa, né? Eu era pequeno, era de uma classe numa escola dominical que dizia se chamar os bereanos. Então, nossa mania era verificar se o que estava sendo ensinado. Você imagina com 10, 11 anos de idade você começa a fazer isso, o troço vai marcar você pro resto da vida. Tá? Bom, e aí acontece que em Bereia as pessoas recebem com grande alegria o Evangelho, muita gente começa a se converter, e aí veja que há um movimento inicial do Evangelho que é importante chamar a atenção. Que a primeira coisa que Paulo fazia era pregar para o público de dentro. Ele pregava principalmente para quem já era da mesma fé, tendo-se em mente que o cristianismo aí não é uma fé separada do judaísmo, mas uma consequência natural do judaísmo. Não há uma dicotomia entre judeus e cristãos. Os cristãos se viam como a continuidade natural da fé judaica. Então, Paulo ia pregar para dentro de casa. Eu diria que o paralelo hoje é alguém que começa a falar para aqueles que se dizem cristãos, aqueles que, sinceramente, servem a Deus, mas muitas vezes estão indo atrás ou de heresia, ou de bobagem, ou de ensinamentos de homens, ou de política, ou de ideologia, ou de mistificação, de mais um monte de coisa que a gente vê nas igrejas. E ele faz isso. Acontece que os religiosos de Tessalônica ficam sabendo, mandam gente para perseguir, e a igreja é extremamente prática. Fala assim, os irmãos se reúnem, tomam uma decisão prática, mandam Paulo embora. Paulo segue para Atenas, né? E depois ele deixa instruções para Silas e Timóteo, que tinham ficado, para que depois que eles tivessem instruído, os irmãos se encontrassem com ele lá em Atenas. Isso demonstra que as coisas não eram feitas sem discernimento, sem as pessoas conversando, as decisões tomadas de acordo com sabedoria. Ou seja, uma coisa que eu repito muito com a nossa equipe na Casa da Videira é sempre: olha, você tem que ser simples como uma pomba, bem humilde, bem manso, né, como uma pomba, como um cordeiro, mas não pode perder a astúcia da serpente, que é saber a hora de recuar, a hora de sair, a hora de não comprar briga, a hora de comprar briga, quando é que é importante você fazer alguma coisa e usar discernimento e sabedoria. Esse discernimento, sabedoria para administrar as coisas do Senhor é aquilo que a gente vai voltar a descobrir na história de José, que vai seguir aí para frente no Gênesis e provavelmente a gente vai ler nas próximas semanas. Tá bom? Então, espero que tenha sido bem prático hoje, tenha coisas práticas para você aplicar no seu dia a dia. Me faz um favor, tudo que eu falo aqui acaba sendo generalização mesmo, né? Acaba sendo muito passado rápido. Leia, seja como os bereanos, leia as escrituras, busque, aprofunde, retire, coloque suas dúvidas para andar, tá bom? E cresça no Senhor. Amém. Bom dia.